está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo. Bom, começamos já o Secto Caramba, quantos mesmo? 78º Caramba Cast. Isso mesmo, é 78º Cast. E vamos apresentar a galera que está conosco aqui, por favor, Tute. Fala galera, tudo bom com vocês? Foi isso, né, gente? Meu Deus. Fala aí, galera, de boa. Valeu aí. Próximo. Mação do garoto aqui. E Gegel também conosco. Gegel sou eu, pra vocês, tá bom? Meus amigos íntimos. Oi, tudo bem? Isso, Gegel também. Agora isso, Gegel aqui também conosco. E também Rafa. E aí, galera? Oh, minha mãe também chama Anjo. Minha mãe também é Anjo, velho. É, legal. Cara. Uhum. Mas somos charás. Ah, é Angela. Muito bom. É, o nome dela é bonito também. Só que ela é. Só que ela é mais bonita que você, já. Eu não queria dizer não. Vai pintar o seu. Só que a PC é mais bonita que eu. Hã? Não, cara. Você é mais autoestima, GG, meu Deus. Você é um anjo, cara. Como um anjo! Você apareceu! Gegel, Gegel, alguém já deve ter lançado essa com você. Que é. Fala. Gegel, machucou? Não, não doeu. O que que doeu, Fute? Não, doeu quando você caiu do céu. Não? Seu anjo. Eu pensei que ele ia falar bem assim, ó. Cara, doeu quando você caiu? Caiu do céu? De cara no chão? Caiu do céu? Cocô de pombo? Bom, galera, devidamente apresentada, não temos aqui o Matheus, porque ninguém sabe do paradeiro dele durante... É que ele tá se preparando pro dia do orgulho negro. Isso. Sendo que é só mês que vem, mas tudo bem. É, não, é porque a taxa de cotas tá esgotada. Mas enfim, Matheus deve estar fazendo alguma coisa importante que ele não compareceu hoje. Deve ser, sei lá, morto por zumbis, alguma coisa do tipo aí. Mas enfim, descanse em paz, Matheus. Bom, vamos para os nossos queridos comentários. Um comentário aqui, o Will John falou: ô galera, eu tava brincando no comente do cast passado, que ele falou férias e o caralho, que a gente tinha que gravar outro cast, porque a gente ficou uma semana sem gravar cast, mas enfim. Enfim, não, então, tá desculpado então, ele tava só brincando. Desculpado do caralho, a gente leva tudo a sério aqui, meu irmão, não sim, adianta desmentir não. Eu sei aí, onde é que você acha que é brincadeira? A luta falado, a gente vai te perseguir. Se liga que eu vou te xingar muito no Twitter, meu irmão. Isso aí, mexeu com a família. Já vou te dar um follow, rapaz. Mexeu com a família caramba, meu irmão. Tchutchutchã, na sua cara. Mexeu com a Xuxa, mexeu comigo. É, mas enfim, valeu, John. E o outro comentário aqui também do Fernando. Ele falou: sobre o Rock in Rio, eu ouvi falar que fãs do Luan Santana vão querer colocar ele no próximo. Se isso acontecer, aí vai fuder com o resto do Rock in Rio. Porra nenhuma, mano. Ele vai pro Caldas Country, maluco. Caldas Country. Que sensacional. Além do Luan Santana, vai ter quem mais lá? Michel Teló, aquelas coisas sensacionais. O jeito é, ela fugiria. Ai, se eu te pego. Nossa. Ai, se eu te pego. Caralho, se ele cantasse no Rock in Rio, ele. Ai, se eu te pego. Então pega essa então, pá! Tá com uma garrafa de vidro no meio da testa dele. Quero ver ele segurar vai, essa. Porque a Ivete ainda vai, porque a Ivete é presença, né, velho? Não, a Ivete é a Ivete, cara. Ivete. Nada mais a declarar. Isso, ele falou que também uma banda de rock alternativo que eu queria ver no Rock in Rio é a Nam. Como é que é? Vem, calma aí. A namorada! Calma. O nome da banda, calma aí, tu tem que ler devagar aqui porque eu não vou conseguir ler isso aqui. É Anamanaguchi. A namorada! Essas bandinhas de J-Rock, J-Metal, né? Ele falou que a banda que fez a música do jogo do Scott Pilgrim. Pô, eu nunca joguei o jogo do Scott Pilgrim. Enfim, então se vocês quiserem não sei. Se vocês quiserem ouvir a banda, então tá o link aqui embaixo, porque eu não vou soletrar essa banda de novo. Anamanaguchi. Anamanaguchi. Que isso? Parece Tamagotchi, tá ligado? É. Isso aí, tá o link aqui embaixo. Bom, galera, nos comentários, não se esqueça de comentar aí se você ouviu o cast. Se você não ouviu, comente também, porque dependendo do seu comentário. É porque se a pessoa não ouviu, ela vai ouvir você falando isso. Isso. É claro, vai ver que ela tá no próximo e não ouviu esse, tá ouvindo o outro. É. Então, tá vendo? Mas enfim, então não se esqueça de comentar aí nos comentários, não se esqueça de twittar aí no Twitter e não se esqueça de curtir aí no... Não esqueça de twittar aí no Facebook. Isso. Aí, então, tudo no esquema para começar o cast de hoje, que é, galera, que é o que Apple versus Microsoft, é isso mesmo. Vamos falar aqui a nossa singela homenagem ao Steve Jobs, isso mesmo, que, nossa, singela, tipo, mó feliz assim, né? Nossa, singela homenagem, singela homenagem ao Steve Jobs. Pô, cara, no caixão agora. É a nossa singela homenagem ao Steve Jobs, que faleceu essa semana aí, mas enfim. Pra começar o cast, falou tudo, inicia o cast de hoje aqui. Vamos lá, primeiro faremos um segundo de silêncio ao Steve Jobs. Não. Pronto. Já fez, cara. Desculpa. Não, eu não fiz, você fez. Então cala tua boca. Obrigado. Tá bom. Também te amo, Gigi. Doeu, cara. Do quê, velho? Ah, não, velho. Não, brincadeira. Pô, agora eu queria falar que boa parte, acho que 90% do que eu sei sobre Steve Jobs, Microsoft, Apple, Paul Allen, ele morreu e tal, eu aprendi no filme Piratas do Vale do Silício. Que é um filme sensacional, apesar de ser feito só pra TV. É um filme que eu recomendo pra todos. Que conta toda a história da ascensão, tanto da Microsoft, quanto da ascensão da Apple e a guerra entre os dois e tal. E que, cara, mostra que, tipo, o Bill Gates nem sempre... Tipo, ele era um gênio, mas também ele não... o sucesso dele não se deve só à genialidade dele, mas também à malandragem. E que o Steve Jobs era um puta viciado em alucinógenos e o caralho A4. E que pessoas barbudas consertavam computadores e tal. Essas coisas. E você sabe, pra você ter ideia do porquê que ele era viciado em alucinógenos e LSDs e essas coisas, ele nasceu em São Francisco, né? Naquela época, São Francisco era tipo... Era o epicentro, assim, era o olho do furacão do movimento hippie. E aí, velho, por ele ter nascido em São Francisco nessa época, velho, ele curtia muitas drogas, sabe? Curtia Beatles pra caralho. Não, esse eu não sei, já tô brincando. Curtia dar um cu pra cá, tô zoando também. Mas, velho, mas se for parar pra ver a história dos dois, velho, e ver quem é... Pra mim, velho, o Steve Jobs tá muito, muito além do Bill Gates. Claro que ele está além. Claro que ele está além. Tá. Hoje não é o Rafa que tá fazendo piadinhas, é o Tuti. Eu sei, tô feliz. Tá feliz pela morte dele? Não pela morte dele, feliz. Você é um merda? Eu tô feliz, porra. Eu não posso ficar feliz? Calma, não, relaxa, porque... Merda. Relaxa, porque é raro o Tuti ficar feliz, geralmente vocês ouvem um Tuti aí... Porra, filha da puta! Não eu tô feliz, quê. Cara. É que eu já xinguei muito no colégio hoje. Ah, então já extravasou a sua raiva. Pois é. Tadinho da galera de lá. Não, pois é, mas, velho, Bill Gates era um fudido mimadinho, nasceu já, tipo, a família dele era rica, já nasceu rico, e na pré-adolescência, assim, já era considerado um gênio e foi pra um internato de gênios. O Steve não, velho, o Steve já foi mais humilde, ele, tipo, ele nasceu lá no epicentro do movimento hippie, ele, os pais biológicos dele deixaram ele no orfanato, ofereceram ele pra adoção, velho. E aí ele foi adotado pela família, né? Que tem o sobrenome Jobs. Daí Steve Jobs. Essa hora que os pais biológicos olham e pensam, né? Puta, né? Pariu. Não, mas tem até uma matéria que eu vi esses dias que o pai do Steve Jobs, ele queria falar com ele, sabe? O pai biológico. Steve Jobs queria falar com ele. E aí ele deixou bem claro. Não, eu não tô nem aí pra fortuna dele. Eu só queria conversar com ele e, tipo, me desculpar por tudo que eu fiz, né? Porque... Eu o abandonei, não sei o que, blá blá blá. Até porque o pai dele é um empresário bem sucedido e tal. Ele não precisa do dinheiro de Steve Jobs. Mas até que alguns bilhões são bem-vindos, né? Pois é, né, cara? Tipo, daqui um pouquinho, se molhar um pouquinho, milhão e aqui, milhão ali. Uma coisa é que a família biológica do Steve Jobs é rica. E a família adotiva é pobre, era muito pobre. Então, né, na época, quando o Steve Jobs foi adotado, a coisa que a família biológica do Steve Jobs pediu para a família adotiva foi que o Steve Jobs fosse formado em uma faculdade excelente dos Estados Unidos. Foi o único pedido que eles fizeram para que o Steve Jobs fosse para uma universidade. E o pai biológico do Steve Jobs, por ser muito pobre, se esforçou durante a vida do Steve Jobs inteira, vida dele inteira, no caso, a infância do Steve Jobs, para que ele fosse para a universidade, entendeu? Para que ele conseguisse ir para Harvard, lá, sei lá, Stanford, não sei. Não sei se é nos Estados Unidos. Mas o caso é que lá nos Estados Unidos é muito caro, mesmo para uma universidade, no caso federal, né? É muito caro. O cara precisa ter um grande investimento para ele fazer aquilo. Quando os pais do Steve Jobs conseguiram colocar o Steve Jobs lá dentro da universidade, o Steve Jobs passou a estudar e ele não gostava de estudar. Ele não gostava da universidade, ele não gostava do jeito. Principalmente porque ele percebia que o pai dele estava tirando dinheiro de onde não tinha para que o Steve Jobs conseguisse estudar, para que o Steve Jobs ficasse no campus. E o Steve Jobs chegou pro pai dele e falou: eu vou largar porque eu não quero ficar aqui. Porque esse não é o meu lugar. Universidade não é o meu lugar. Não agora. Mas ele continuou indo para a universidade, mesmo não fazendo mais o curso. Ele continuou indo para a universidade para tinha algumas palestras gratuitas, tinha biblioteca que é acessível, e até que lá na universidade ele fez um curso de caligrafia. E ele disse que depois desse curso de caligrafia foi que tudo começou, né? Que todo... Ele falou que se hoje as coisas da Apple são o que são, se os sistemas operacionais são o que são, se hoje você tem várias fontes para utilizar, isso foi ideia do Steve Jobs. Porque o Steve Jobs percebeu que no curso de caligrafia dele, ele poderia montar várias técnicas, e foi a partir desse curso de caligrafia que ele começou a desenvolver o sistema operacional, porque ele sempre gostou muito de coisas de visual, né? Até que ele comentou a parada da experiência do LSD, que ele usava o LSD e o LSD dá aquela, segundo o Steve Jobs, nunca usei LSD, dá aquela noção... Não, hein? Não. Dá aquela sensação pirotécnica, né? Aquela parada de luzes extremamente tensas, complexas. E tava lendo uma reportagem que os inventores de algumas coisas também fizeram uso do LSD, de umas coisas importantes. Por exemplo, o inventor do mouse também fez o uso do LSD até... E depois inventou um mouse, e não foi diferente com o Steve Jobs, né? Mas o que predominou, assim, pro Steve Jobs começar a fazer e desenvolver as coisas foi o curso de caligrafia. Tá vendo? Então, conclusão... Por isso, crianças, é a dica pra vocês se darem bem na vida. Façam curso de caligrafia e tome ácido. 100% de sucesso. Dica do CarabaCast. A conclusão que você tira disso tudo, velho, é que se você é rico, você é filha da puta. Se você é pobre, você vai ser muito bem. Você vai se dar muito bem na vida. Então, você que é rico, seja pobre, cara. Doe seu dinheiro pra mim. Seja pobre e seja famoso. Invente uma... um sistema operacional, tá? Aí não, ele fundou, né? O primeiro sistema operacional, que foi o Macintosh, né? Porra, mas tipo... aí é foda. Porque tu para pra olhar as paradas que eles fizeram lá atrás, tá ligado? Tipo, caralho, eles fizeram a interface interativa com o mouse. E aí você olha hoje e fala assim, porra, eu quero ser que nem o Bill Gates, cara. O que que eu faço agora? Eu vou ter que, tipo, fazer uma máquina que simule emoções humanas, tá ligado? Porque, porra, não tem mais o que fazer. Tá, tem. Porra, boa ideia, né, velho? Vamos fazer isso. Eu acho que já patenteado já, não adianta nem roubar a filha da mãe. Droga. Não, mas a gente pode fazer uma associação, Tuti. É aí isso você, aí, Steve Wozniak. É, tu é barbudo também, né? Pois é, falando em Steve Wozniak, nessa época da faculdade do Steve Jobs, ele conheceu esse Steve Wonder. Ele era de um gênio da eletrônica. E ao invés dele, tipo, terminar a faculdade, manter o curso dele, ele tava inventando uma coisa que foi chamada na época de Blue Box. Esse Blue Box era uma parada que... você usava pra fazer ligações interurbanas de graça. Isso era ilegal na época. E aí, tipo, o Jobs e ele foram ajeitando essa parada e aperfeiçoando e tal, e foram vendendo o produto. Aí nessa mesma época o Bill Gates, ele já era um hacker, saca? Aí, tipo, pra você ver como ele era filha da puta. O Bill Gates era muito filha da puta, velho. Eu não sei se ele é filha da puta até hoje. Será que ele é filha da puta até hoje? Ó, Bill Gates, não me processa, porque filha da puta é uma parada muito tensa, tipo. No Brasil, filha da puta é uma grande empresa pra salvar os animais em extinção, Bill Gates. Tipo, Bill Gates dinheiro pra empresa filha da puta. O Bill Gates era muito filha da puta. Ele já era um hacker nessa época. E, tipo, na faculdade dele... Na faculdade não, na escola dele... Ele tinha uma parada de acesso ao computador que, tipo, tinha tempo, saca? Aí ele... One House. Descobriu como driblar esse sistema e usava o computador, tipo... O dia inteiro. A hora que ele quisesse. É, o dia inteiro vendo pornô da Rita Cadillac. É, pornô é uma grande empresa... De Cadillacs, já que... De Cadillacs, e a Rita... De reconstrução de Cadillacs, sabe, Mythbusters? Pornô é esse aqui. Até que não dá pra enganar muito pornô, né? Porque porn é, tipo, parecido, né, velho? Não, mas porra, tem muita palavra lá que é parecida, que aqui também é parecida. Que não tem nada a ver, tá ligado? Tipo, boi. Boi é um animal aqui, e lá é menino. Aqui também é animal. Não, cala a boca, cara! Filha da puta! Como todo nerdzinho, o Bill Gates e o Steve Jobs, eles tinham um amigo. Só um, né? Forever Alone e tal, pra conversar sobre os peitinhos da adolescência. Sacanagem, né, bicho? Aí, tipo, o amigo dele na época era o Paul Allen. Pra quem não sabe, o Paul Allen. E agora ele tá junto com o Paul Allen, né? É. Caralho. Paul Allen. Agora o Steve Jobs. Nossa. Allen. É porque o Steve Jobs tá no além agora e o Paul Allen tá. Mas você viu é tanto... porque o Paul Allen. O Paul está muito além disso, né, velho? Não, velho. Essa piada só serve pro Steve Jobs. Steve Trabalhos? É, velho, isso mesmo. Então, véio, pra você ver o quanto o Bill Gates era filha da puta, assim que lançou o primeiro computador da história, o Altair 8080. O Bill Gates ligou pros caras oferecendo um software, saca? Mas era tudo mentira. Eles só ligaram e mentiram. Tipo, pra, porra, eu quero participar dessa parada, eu quero ganhar parte dessa parada. Eles ofereceram a linguagem pra programar. Aí, tipo, ele e o Paul Allen, eles não tinham escrito porra nenhuma, saca? Do código e tal. Mas aí, tipo, em poucas semanas, assim, eles... Pô, em poucas semanas eles conseguiram... fazer a linguagem. E aí o Paul Allen foi sozinho. Só que, pelo menos segundo Piratas do Vale do Silício, ou seja, não me critiquem, Bill Gates viu que ele tinha esquecido o rolo da parada lá. Esqueci bem agora o nome. E aí ele foi atrás e tal. E aí o Bill Gates foi junto com ele. E eles foram negociar. Porque, tipo, o cara eu tava oferecendo uma merreca de dinheiro pra eles e uma merreca de comissão. Aí eles falaram, porra, a gente tem a linguagem, amigo. Vocês só tem um computador que, sem a nossa linguagem, é só luzinha piscando. Então, faça o que a gente quer pois agora. É. Daí, em algumas semanas, eles ralaram mesmo, saca? E eles criaram uma demo do produto, desse software deles. E foi aí que começou o mercado de software. E também começou a Microsoft. E nesse mesmo ano, o Steve Jobs, ele arrumou um emprego como designer de videogames na Atari. Tá vendo como ele era muito mais legal? O outro mentia, enquanto o Steve Jobs trabalhava como designer de videogames na Atari. Você que jogou Enduro, você que jogou X-Men, aquele joguinho em que você sai correndo atrás de uma vagina. Cara! De pixels. Tô ligado. Talvez tenha sido o Steve Jobs que desenhou. Bem provável. Pois é, aí tipo, com esse... Bem improvável, né? Não, bem sei improvável. Lá, vai saber. Ele deve ter fumado as maconhas dele e falou, pô, vou criar um desenho de pixel de um cara que desvia de bichinhos pra comer uma vagina. Era muito engraçado. Daí, velho, ele... curti demais esse jogo. Tá vendo? Esse foi os primeiros relatos de fap na história foram por causa desse jogo, velho. Primeiros jogos eróticos do clique. Primeiros jogos eróticos. Imagina, você ficar excitado olhando pixels, velho. Não, você fica até hoje no computador. Você acha que as fotos são reais? Tá, velho. E aí, tipo, com esse trabalho, ele viajou pra Índia. Ele ia falar pra China. Tava com a China na minha cabeça. Tudo Ásia. Tudo olho puxado. Tudo gente pra caralho. Quer dizer que o jogo Enduro é jogo de vagina? Não, velho. Enduro é o joguinho de Fórmula 1. E ah, X-Men falou duro, é jogo vagina. Ah, esse, o Enduro. Enduro é o jogo certo. É. O nome desse jogo tinha que ser Enduro, velho. É, velho. Ou Endurecer, sei lá. Enduro, que é. Sei lá. E o jogo da corrida tinha que ser Run. E o jogo da vagina tinha que ser Shots. Não, e o jogo da vagina que é X-Men devia ser tipo X-Men, entendeu? Não? Isso! Na verdade tinha isso. Podia ser X-Girl, X-Pixel. X-Fa. Então X-X. Ou então X-X-Men. Triple X. Né? X-X-X-Men. Vai ver, essa era a intenção, pô. O X vai ver, era isso. É, talvez era isso mesmo. Tipo, pô, X-Men é pra lembrar Sex-Men, tá ligado? Aham. Uhum. Tipo, X é geralmente ou sexo ou tipo beijo, sacou? Ou ex-dorgas, né, velho? Né? Mas então, velho, daí, pra você ver como ele era, como o Steve Jobs curtia viajar, não viajar por aí pelo mundo, mas viajar mentalmente. Ele viajou pra Índia. Vamos viajar, mas ele viajou pra Índia. Ele viajou pra Índia pra fazer, tipo, uma viagem espiritual. E aí, depois de alguns anos, ele voltou pros Estados Unidos, saca? E aí, ele e o amigo dele de faculdade, o Wozniak, eles montaram o primeiro computador pra uso pessoal. Pensei que era o Aslan Allen. É, da história. Daí, tipo, eu acho que foi na década de 80, de 1980, que a Apple tava com 50% do mercado de computadores pessoais, saca? E aí tinham o Apple I e o Apple II, que eram os primeiros microcomputadores com teclado e monitor da história. Porque antigamente era aquela parada grudada, saca? Só aquelas luzinhas acendendo e, ó, eu sou uma calculadora. Mentira, eu sou um computador. Nossa. Né? Daí, tipo, do outro lado, contra-atacando essa upada escrota da Apple, o Bill Gates fez um negócio com a IBM. Sabe o que é IBM? IBM, cara, era uma das maiores empresas da época, cara. E hoje é falida a IBM, ninguém mais sabe o que é IBM. E é. Aí que ele fez a parceria lá, que ele falou, porra, eu tenho o sistema operacional. Só que ele não tinha porra nenhuma. Sempre assim, né? Tipo, ele fala, caralho, tô com a parada aqui na minha mão e ele não tá com nada, cara. O Bill Gates é foda. Que ele convenceu a galera de um jeito. Aí o filho da puta foi na Xerox. Não foi xerocar porra nenhuma, ele foi na empresa da Xerox mesmo. E foi e comprou o DOS por 50 mil pila na mão do cara. E conseguiu vender o DOS pra IBM, pra investir neles. E hoje o Bill Gates tem 58 bilhões de dólares na mão. Só isso, tipo, com investimentozinho de 50 mil, saca? Pra você ter uma noção. Pra você ter uma noção. Mas aí ele inventou a... Não, e daí o Steve Jobs, depois disso, 3 anos depois, ele lançou o Macintosh, que foi o primeiro computador com mouse, teclado e interface. Que nem esse que você tá usando agora, você que está nos ouvindo. O Vavê, ele tá ouvindo a gente por um Altair. É. Altair o quê? O carinha do Assassin's Creed? Não. E todo mundo prefere o... Seria meio estranho. Pois é. E pra você ver, velho, o Bill Gates... Ele sempre esteve atrás do Steve Jobs, né? Tipo, mó desesperado. Caralho, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa criar uma parada com interface que nem o Macintosh. A gente precisa ultrapassar esses caras. Daí eles foi e criou o Windows. Mas mesmo assim, ele só demorou muito pra lançar o Windows. Tem até um negócio aí sobre a criação do Windows. Eu vou procurar essa imagem. Se eu conseguir achar, eu coloco pra vocês aí. Que mostra os altos e baixos da Windows, dos sistemas operacionais. Que o primeiro foi uma bosta, aí o segundo foi bom, aí o terceiro foi uma bosta, aí o quarto foi bom. Que eu não lembro de qual, quais eram. Não, o primeiro foi bom, o segundo foi uma bosta, o terceiro foi bom, o quarto foi uma bosta, o quinto foi bom, o sexto foi uma bosta, o sétimo, o seven, foi bom. E agora lá vem o próximo, segura essa então. O próximo sem o próximo Elden Ring vai ser uma bosta. Eu sugiro a vocês que não comprem, tá bom? Só compre o que lançar em seguida e tal. Compre o Windows 9. É, comprei o Windows 10. Não, o 10 vai ser ruim também. Ah, é o 9, né? Eu achei que ele tava no 8. A gente tá no 7 ainda, cara. E tipo também nessa daí do... Quando o Steve tava fazendo Mac e tudo mais. Aí o Bill Gates, pô, a gente tem que fazer uma parada parecida com essa. Quando já falou interface, mouse e tudo mais. Bill Gates esperto, isso no filme, né? Que retrata tudo o que aconteceu. Piratas do Vale do Silício lá. Bill Gates chega lá. Ah, bora lá visitar eles lá. E o Anta do Steve libera os caras pra entrar e ver o computador que ele tá fazendo. Mas, tipo, na consciência do Steve, ele queria mostrar aquilo, mas, tipo, pra passar inveja pro Bill Gates. Curte só o que eu fiz, a parada legal que eu fiz, e você ainda não fez nada disso. Mas o Bill Gates foi lá pra analisar todo o sistema, tudo como funcionava, o funcionamento do mouse e tudo mais, pra ele levar pro projeto dele, entendeu? Que ele queria fazer. Tadinho, tão ingênuo. Pois é. Aí ele vai, copiou tudo que o enquanto o Steve tava falando lá, foi anotando tudo, chegou lá e montou o computador dele com interface, mouse e tudo. Pra você ver, não confie em ninguém que vai na cara, sua casa olhar o que você tá fazendo. Pois é, não, se você não fala seja... assim, cara, tô produzindo uma parada muito maneira, um jogo muito maneiro. Pô, jura, posso ver? Não. Você vai à falência, cara. É. Aí foi lá, o Bill Gates fez, patenteou a parada lá e o Steve tomou num rego bonito. Que até foi massa também, e a gente vai falar também. Quando ele foi lançar o iPhone, ele foi falando tudo que tinha no iPhone, tipo, internet, telefone e tudo mais. E esse já está patenteado. Tipo, o bicho falou desse jeito. Que a merda que ele fez lá no começo, lá no início, lá de não patentear as coisas dele e sair mostrando pra ele. E o Bill Gates, tipo, criou antes dele? Tipo, roubou e colocou antes dele? O Steve Jobs tava com a criação, saca? Tipo, do Macintosh e tal, aquela parada toda bonitinha. Daí ele chegou e falou, paga pau, meu irmão. Diga o que eu tenho e você não tem. Tipo o Kiko, tá ligado? Olha, Bill Gates, o que eu tenho e não te dou. Aí, ah, mas eu nem queria mesmo. Aí, mentira, eu vou roubar de você. E aí foi e roubou. Roubou as ideias. Não roubou, sabe? Ele roubou as ideias. As ideias. É, ele roubou, ele pegou a parada e saiu correndo. corre, bora, pô! Ele foi, ele falou aí, otário! Roubou as ideias. A ideia do Steve montou. Já tinha montado, só que ele criou isso no interface, o mouse e tudo mais. E copiou as ideias do Steve, fez o dele lá e patenteou. Aí o Steve tomou no cu. Sério? Filho da puta, hein? Por isso. Foi. Ei, velho. Bill Gates foi um filho da puta. Eu não sei se ele é um filho da puta ainda. Mas ele foi muito filho da puta nesse tempo de vida dele aí. Ih, ele deve ser filho da puta até hoje. Que o Steve Jobs até falou na entrevista, falando, a gente criou o primeiro sistema operacional, não, o Macintosh, que o Bill Gates roubou, copiou. Cara, o Bill Gates, tipo, ele era inteligente, mas tipo, ele era esperto. Pra você ver, todas as coisas que ele foi fazendo foi com esperteza. É, velho, o Steve Jobs era o inteligente e o Bill Gates foi o esperto. É, o Steve Jobs era... Ah, você tem um amigo nerd, copia e passa. E o Steve Jobs é um amigo nerd, o Bill Gates é o que copia e passa. É, tipo isso. Tipo, o Steve, ele foi inteligente, mas ao mesmo tempo ingênuo. O Steve, né? Porque a gente já é amigão dele. É, pô. O Titi lá, o... o Titi. Então, ele... O Jobão. É, o Jobão. ele era inteligente, mas ele era ingênuo, você entendeu? Agora já o Bill Gates, ele era inteligente, mas ele era esperto. Pois é, a vantagem do Steve só é que ele era criativo e tinha LSD. Uhum. Se não fosse essas duas coisas... E a desvantagem dele é que ele tinha engravidado uma mulher. E mulher fode com tudo, né? Então, combinar. Não, aí... ele é que fode com a mulher. Aí a mulher grávida acabou com a vida dele. Aí ele foi ele comprou a Pixar, cara. Depois que ele saiu da... Depois não. Que ele... Não, não, ele comprou os estúdios da Pixar, pô. Cara, ele produziu... É, porra, produziu os maiores sucessos da Pixar, tá ligado? Toy Story, Procurando Nemo, Up, e até Carros 2, agora ele morreu, nem ficou vivo, Na verdade, eles viram já nos Estados Unidos. O que será da Apple agora? Será que ela vai se unir à Microsoft agora que ele se fudeu? Acho que não. Cara, se a Apple se unir... Apple e Microsoft não se misturam. Ponto. Não, mas sei lá, velho. Tava tendo boatos que a Apple tava na pior e o Bill Gates tava oferecendo a maior fortuna e tal, pra comprar a Apple, pá. Se isso tá na pior, o que quer dizer? Até porque se a tá na Apple pior, avaliada, porra. Até porque a Apple foi avaliada com a empresa mais influente e rica atualmente, há algum tempo não, atrás. Não, mas você tá ligado que, tipo, o mundo agora é modinha, tá, saca? A Apple agora virou moda, então eu acho que a Apple vai crescer muito. Principalmente agora, quando o nego morre, é quando as coisas bombam. Não, porra, eu acho que é o que vai acontecer, não, saca? Quando ele morreu, quando ele morreu até a gente tava analisando, pô, o que vai acontecer com a Apple? Será que vai crescer ou vai diminuir? Mas, porra, vai crescer muito. Tipo, você vê, pode entrar aí, submarino, tudo mais aí, tá tipo com preço de desconto. E tipo, quando alguém, sei lá, alguma coisa importante acontece com tal coisa, tipo, você queimar aquilo, entendeu? Se você analisar, vai crescer bastante. Muita gente vai querer comprar iPod, iPhone, porque por essa influência do Steve agora, entendeu? Pois é, porque muita gente até nem conhecia, tá ligado? Tipo, por exemplo, só um jabão, né? Por exemplo, tava os CDs do Michael Jackson pra vender. Depois que ele morreu, todo mundo queria ter aquilo pra ele, entendeu? Por isso que as vendas cresceram absurdamente. É o que eu acho que vai acontecer com o iPhone, com o iPad, com essas coisas. Tipo, a pessoa vai querer alguma coisa pra... Sei lá, pode olhar aí que vai ter um aumento pra caramba de vendas de coisas da Apple e tudo mais. Não, mas é natural, mas ele não, não é uma coisa. Vai aumentar as vendas dele, mas não que ele tenha feito sucesso na morte. Não, sim. Assim como Michael Jackson também não fez sucesso na morte. Ele já era muito famoso antes de morrer. Agora tem uma coisa também. Na época lá que o Steve tava lá, a Apple era gigantescamente. Aí foi que aconteceu aquele negócio lá com aquele cara da Pepsi, que tudo mais, isso. Que ele falou, você vai sempre querer vender água com açúcar. Aí foi, chamou pra trabalhar com ele na Apple. Aí esse próprio cara que deu pé na bunda do Steve. Que ele foi, fez a pizza, cara, e tudo mais. Você acha que nega traiçoeiro aí nas comunidades, nas favelas? Tu vai ver aí nessas empresas, filha da puta. Nego te dá uma apunhalada pelas costas, bem pior. Então, aí o Steve saiu, fez a pizza e tudo mais. Aí ele comprou a Next. Aí a Apple tava falindo novamente, foi e comprou a Next pra o Steve fazer um parte de novo da Apple. Que aí foi a Apple que começou a crescer novamente. Agora eu pergunto pra vocês. A Apple tava com um déficit de 1,6 bilhões depois que o Steve saiu. Aí ele entrou, a Apple foi crescendo novamente. Agora eu pergunto pra vocês, e agora que ele morreu? Agora que ele morreu, eu acho que... Eu só não acho que ele aumenta porque eu não confio no Tim Cook. Ponto. Mas eu acho que o Tim Cook só é imagem, então vai depender. Véi, eu acho que a imagem é do Steve Jobs. Fica claro que a imagem é dele. Tipo, pô, ele que é o pai da Apple. Ele que é o pai do computador. Pois é, a diferença do assim. Tim Cook pro Steve Jobs é porque o Steve Jobs é o Steve Jobs. Ponto. Eu sei que isso foi vago, mas vocês entenderam. O Tim Cook, não, pelo menos, tipo, ao meu ver, a única coisa que ele fez pra Apple foi, tipo, administrar umas paradas agora. Obviamente, ele já devia ser, tipo, já devia ser pica das galáxias na Apple um tempo atrás. Óbvio. Mas ele nunca fez a mudança que o Steve Jobs fazia. Porque além do Steve Jobs dar as ideias, além do Steve Jobs estar desde o início naquela merda, e passando pela merda toda, cara, o Steve Jobs ainda se fazia como imagem, como referência da Apple, tá ligado? Então a palavra certa, referência. Tipo. Exatamente. Tipo, o que eu acho é que a Apple tem o Steve Jobs como referência, mas o Steve Jobs não é a Apple, velho. Tipo, não tem só o Steve Jobs, saca? É. Tipo, Steve Jobs é a raiz da Apple, ele não é a Apple, por inteiro. Mas mesmo assim, cara, eu ainda acho que a Apple pode crescer pra caralho. Porque pode, cara, só precisa. Olha a expansão acertar deles, velho. É só eles não vacilarem, né, velho? É só eles não pensarem, caralho, agora que ele morreu, velho, a gente tá... É, acabou tudo, não, né? E, cara, o que eu não quero... Assim, ó, a Apple, ela, com certeza, o Steve Jobs... É, cara, eu vou falar uma coisa pra você. O que a mensagem do Steve Jobs já foi passada, velho. O espírito de perseverança lá do Steve Jobs. Aquele espírito de sempre querer aquela parada inovadora. Já tá feito, já foi passado. Assim como a Disney morreu e a Disney continuou sendo o que é a Disney. Com aquele espírito do Walt Disney de ser saco de sempre querer coisas novas, tipo, de sempre que, sacou? Sempre querer inovar. O mesmo espírito que o Walt Disney tem, o Steve Jobs tem. Tem até uma história da Disney lá, quando eles foram querer fazer o Tron, e eles falaram que queriam fazer guerreiros de neon. O pessoal pensou que eles iam rir dele, né? Eles falaram, pô, a gente vai fazer um guerreiro que tem uma armadura de neon, cabuloso, não sei o quê. E aí a pessoa falou bem assim, ó, vocês não vão aceitar, a pessoa não vai aceitar isso nunca, que não sei o quê, não sei o quê. Até que chegou a proposta para as pessoas mais antigas, que tinham, tipo, trabalhado espírito, com pessoas, né? Que tinham trabalhado com Walt Disney e que sabiam qual era o verdadeiro espírito do Walt Disney. E ele falou, cara, isso é totalmente inovador, isso não aconteceu ainda, vocês estão resgatando o espírito Walt Disney, vamos produzir esse filme agora, Guerreiros de Neon, porque a gente realmente quer isso, a gente quer a coisa inovadora. Então, essas pessoas, para manter aquilo que, principalmente recentemente, agora que eu acho que a parte, como o Steve Jobs disse, com lá o Tim Cook lá, vai ser a parte, a nova era está por vir. Por quê? Porque todo mundo vai querer fazer uma parada e se espelhando no Steve Jobs para não deixar o espírito Steve Jobs ali da empresa morrer. E eu acho que pelo contrário, a empresa da Apple vai crescer muito mais agora, porque todo mundo vai estar super motivadaço. Vamos fazer pelo Steve Jobs, cara. Entendeu? Todo mundo vai fazer, tipo, as coisas pra honrar, saca? O Steve Jobs. Pois eu acho que realmente a melhor parte ainda tá por vir. Você já viu aquela parada do iPhone 5? Dizem que não tem ainda tecnologia suficiente pra aquela projeção, acho, teclado, blá blá blá. Mas eu já vi que aquela, não para o iPhone, mas que aquela coisa existe, realmente existe, sacou? Aquela paradinha de projeção e tal. Não, sim, Star Wars, né? Star Wars Feelings. Isso, Star Wars Feelings, cara. Tipo, projeção holográfica. Eu tava vendo umas palestras uma vez falando de tecnologia e tudo mais. Tava uma palestra sobre televisão e tudo mais. O cara falou desse jeito. Tecnologia tem bastante escondida. Tipo, é porque a crescente tá tão grande que não adianta nada você colocar uma televisão 3D e já seguida lançar outra coisa. Porque o mercado não vai render, você entendeu? Eles têm bastante ideias, eles estão produzindo bastante ideias, assim. Não a Apple, tô falando tecnologia em geral. Mas eles não lançam na sequência porque, porra, e o mercado? Acabaram de lançar 3D, aí já vão lançar outra coisa, pô. Você entendeu? Tecnologia tem bastante coisa. Tem que deixar cozinhar a parada aqui, tá ligado? Tem que deixar o público primeiro aceitar, curtir e tal. Também pra fazer o lucro geral, porque, pô, se você vai ficar lançando tudo, tipo, é como se fosse... Pô, tu joga na cara da pessoa, assim, a parada, tipo, tecnologia nova, caralho. Aí a pessoa mal se acostuma, até mais tecnologia nova, caralho, calma. E mesmo assim, você vai estar perdendo o seu próprio dinheiro que você gastou produzindo aquela ideia, assim, entendeu? Você precisa da divulgação e tal, tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo. Agora eu fico puto com isso. Cadê a tecnologia nova do iPhone 4, hein, filha da puta? Eu não tenho nem o iPhone 1 e tô puto com isso. É tipo que nem os alienígenas, saca? Eles estão preparando o povo pra mostrar que existem artes e tal, essas coisas. Porque imagina, se brotar um marciano aqui, marciano não, por isso que só lá. Tipo, Varginha ali... É, um Varginha ali, um alienígena de pão com frango ali na Europa, né, não? É, depois, daqui a pouco vai chegar, assim, uma navezinha, né, vai ficar e tal. Agora eu vou com todos umas vocês. Umas lesmas gigantes, falantes. Todo mundo vai morrer. E aí todo mundo vai morrer. Tá, porra. Não, mas, velho, eu acho, velho, que a parada que é da Apple que é boa é a jogada de marketing dela, saca? Eles têm uma sacada muito boa de marketing. Porque eles vendem produtos simples, tipo o iPod, o iPhone. E aí, tipo, o nego se interessa e vê, pô, velho, adorei isso aqui. Será que as outras coisas são boas? Ó, isso aqui só roda em aplicativo, só roda coisa da Apple. Só pode baixar coisas da Apple. E essas coisas. E daí, tipo, o usuário mesmo ele vai procurando, saca? Vai procurando outras coisas. Tipo, o iPad agora, esses tablets da Apple são muito bons. E por ser simples, velho, tipo, pega, você vê aquela parada de que nem você falou, Rafa, de resgatar o espírito. Tipo, vai lá no fundo, velho. Vê como o Steve Jobs veio de família simples e tal, e cresceu numa parada simples. Até as próprias coisas dele são simples, velho. As próprias criações e invenções são simples, e isso faz as pessoas se apaixonarem. Tipo, pô, velho, isso é tão simples, até o meu filho de 3, 4 anos mexe e tal. Cara, o negócio é o seguinte. O espírito do Steve Jobs é uma parada de perseverança, que a professora falou. Porque o cara, que estão cheio de pessoas que querem mudar o mundo, porra, às vezes, é assim, são cheios de pessoas aí que querem ganhar dinheiro com novas invenções, tá lotado, mas pessoas que querem mudar o mundo de verdade, ou querem fazer a parada porque gosta, na maioria das coisas que acontecem, das mudanças que acontecem aí no mundo, não são por pessoas, tá, que também todo mundo gosta de dinheiro, mas são pessoas que fazem as coisas que gostam, saca? O Steve Jobs trabalhou naquilo, não porque ele queria ser rico, mas é porque o Steve Jobs gostava daquilo, sacou? Ele queria aquilo, ele queria fazer aquela parada. Pois é, se eu tivesse, sério, falando pra você, se o Steve Jobs quisesse ganhar só dinheiro realmente, quando o Bill Gates copiou ele, roubou ele, eu teria desistido se eu quisesse só dinheiro. Assim, se o Steve que quisesse só dinheiro. Mas ele não desistiu, porque tá lotado de pessoas, cara, que sabem fazer o simples. Qual o GG falou, que são paradas simples. Tá lotado de pessoas que sabem fazer paradas simples. Mas só existem poucas pessoas que sabem fazer o simples com perfeição. Entendeu? E é isso que falta no mundo. Coisas. Exatamente. O Steve Jobs fez o iPhone. É simples da gente mexer, mas ao mesmo tempo é sofisticado. Talvez é simples pra gente, sei lá. É inovador e tal, mas. Tem algumas coisas que a gente sabe como tem que fazer, por exemplo, nunca desistir. É uma parada que a gente sabe. É simples da gente saber que a gente, pra querer, a gente nunca tem que desistir. Mas daí, ter uma pessoa que nunca vai desistir, é difícil. Você encontrar uma pessoa que nunca vai desistir. O Steve Jobs é um desses caras, saca? São pessoas que mudam o mundo porque gostam de fazer o que fazem, que não importa o que vão acontecer, eles vão continuar fazendo o que gostam, saca? Você vê que o Steve Jobs só parou de fazer o que ele gosta quando ele não aguentou mais. Não aguentou mais trabalhar. Ele só se despediu do público, só saiu da Apple quando ele falou, eu não consigo. Até porque ele falou, eu pensei que esse momento nunca chegaria, mas chegou. Eu não consigo ser diretor executivo lá da Apple e conseguir manter minhas ideias em dia. Então eu vou nomear outra pessoa. Até que passou poucos meses e ele morreu, entendeu? É porque ele já tava no fim, cara. Para, velho, eu vou começar a chorar aqui, cara. Que droga, velho. Por isso. Fica falando essas coisas bonitas. Tá vendo? Eu gosto de cash assim, de aprendizado, que a gente aprende não essas paradas todas aí, pô, vou aprender sobre Steve Jobs, essas coisas, mas uma lição de vida, cara. Se aprende. A gente se coloca no lugar da pessoa e a gente, tipo, aprende muita coisa. E se você for perceber, velho, o Steve Jobs implantou tanta coisa na nossa vida ali. Você viu o sistema operacional, usar mouse, teclado. Não é isso que você tá usando agora? Mouse, pornô teclado. Pornô no videogame. Exatamente, pornô no videogame. Mouse, teclado, muitas coisas. Não é isso que você tá usando agora. Você não tá clicando agora pra ver as notícias aí, ou mexer no seu site de pornô e tal. Não é com o teclado que você arroz examina. Mas daqui a pouco, o Steve Jobs já implantou uma nova tecnologia que vai substituir o que ele mesmo inventou, que é o touchscreen, cara, lá, ó. O iPad, o iPod, o iPhone. Daqui a pouco você não vai ter mais o teclado e o mouse. Você só vai tocar pra fazer tudo que você quiser, entendeu? Então, isso que ele fez, velho, é muito difícil. Ele mudou... uma geração, ele acompanhou a tecnologia de uma tal forma que ele aproveitou as coisas da tecnologia antiga, eliminou aquilo que ele achava que não era mais necessário e criou uma nova tecnologia, sacou? Aproveitou, né, das coisas. Exatamente, porque na verdade eu acho que o touchscreen na realidade não foi o Steve Jobs que inventou, não. Que veio do smartphone. Mas depois que veio a criação do smartphone, depois ele criou o iPhone. E aí depois foi criando várias coisas em relação a isso. A principal paradinha dos aplicativos em relação à internet, em celulares, foi o Steve Jobs que inventou. Se hoje você pode usar a internet no celular, é graças ao Steve Jobs. Tô errado, cara? Eu tô errado não, né? Na realidade, é a combinação de várias coisas, cara. Porque o 3G, Wi-Fi e a interface dos iPhones e blá blá blá blá blá. Claro que o Steve Jobs tem dedo aí, cara. Mas tem muita coisa ainda a se considerar. Por isso que eu digo, o espírito do Steve Jobs vai assombrar cada gênio nessa terra para fazer eles continuarem produzindo cada coisa mais linda, mais cheia de graça nessa tecnologia que é hoje. Vixe, podia até acabar o cast agora. Não, vai acabar. E é isso que vai acontecer. Não, mas... Fala muito bem. É muito bem. Não, eu quero ler uma parada antes, que é um pedacinho de um artigo que um cara falou sobre a Apple e a Microsoft, que diz o seguinte: a Apple provavelmente nunca será tão grande quanto a Microsoft, nem ganhará tanto dinheiro, mas o fato de o mercado ter valorizado a Apple mais que a Microsoft é uma prova clara e inequívoca de que, no mundo da tecnologia, é a Apple que lidera. Não necessariamente, cara, o importante, meu amigo, não é que você não tenha um iPod ou que você tenha um iPod. É que você tem um coração. Oh, meu Deus. Aí qual é? Como é que é a música da que... Porra, Cinderela Baiana? Esqueci o nome. Esquece. Vai. Aí, segura, tipo, o tio. E fica assim, o que tá marcado mesmo, sim. Foi as atitudes dele, saca? Como pessoa, que as pessoas têm... É, compararam o jeito dele fazer uma palestra lá, né, uma explicação, uma apresentação de produto com a oratória do Dalai Lama, outras paradas, né? E tipo, o Steve Jobs é demonstrando ali que é a palavra mesmo, perseverança, saca? O bicho não era nada, pais adotivos, era pobre, mas o importante é que se você quer, velho, você vai fazer, mas você precisa querer de verdade, sacou? Não adianta você ir xixi lento e pensar que não vai conseguir, que não quer. Porque o Steve Jobs foi lá e fez, fi. Cara, ou seja, cerveja. Nossa, cara, que comercial velho. Nossa! Não, ou seja, no final das contas, beijo e abraço pra vocês. Rest in peace, Steve Jobs. E que venham muitos outros gênios como Steve Jobs, porque um gênio não se faz somente de inteligência, mas também de criatividade e de caráter. Principalmente caráter. Isso, e pra aquelas pessoas que falam: ah, eu não comprei nada, eu não usei nada do Steve. Cara, você está com um mouse na sua mesa e você tem o seu computador com interface, não, você estaria usando um DOS aí, então não fale merda. Beleza? Sim. Coisa, imagina você usando o DOS. Isso, você não sabe o que é isso porque é muito antigo. Graças ao Steve as coisas mudaram. Ele criou um computador, um PC. Mas enfim, então vamos terminando o cast por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do cast. E comente, dê sugestões de temas também, não se esqueça. E é isso daí, galera. Hasta la vista. Fui.